Aquele que não recebe o reino dos céus como se recebe uma criança, não entrará nele. Avante a salvação, avante a salvação, avante a salvação, yeah! O reino dos céus é que nem uma criança. Quem não nascer de novo, não alcança. A vida eterna, ela é a maior promessa. Porque passará o mar e céu é terra. O reino dos céus é que nem uma criança. Quem não nascer de novo, não alcança. A vida eterna, ela é a maior promessa. Porque passará o mar e céu é terra. Família de Jesus, família resistente, revestido da armadura do Deus onipotente. Duas taças, duas famílias reunidas num só nome, no Deus lá do céu, que é muito poderoso. Me deu um coração e fez ele uma criança. Mudou minha atitude e me tirou a ignorância. Amo perdoar porque sou que nem criança. Amo perdoar porque sou que nem criança. Eu já perdoo porque sou uma criança. Você tem que ter o coração de uma criança pra buscar salvação, fé e esperança. Partir pra outro mundo, um mundo glorioso, cheio de paz, amor e muito gozo. De realizar um sonho que eu esperava, ter paz e alegria, união realizada. O reino do céu, a gente só alcança quando a gente tem o coração de uma criança. Um coração puro e sem maldade, de um pensamento digno, sem crueldade. O reino do céu é que nem uma criança. Quem não nascer de novo, não alcança. A vida eterna, ela é a maior promessa. Porque passará o mar e céu é terra. O reino dos céus é que nem uma criança. Quem não nascer de novo, não alcança. A vida eterna, ela é a maior promessa. Porque passará o mar e céu é terra. Pequeninos de uma só fé, grande e altíssima, aonde o Senhor Jesus Cristo habita. Um sonho de criança que planta esperança. Deus, a salvação da sua vida é a única saída. Coração puro, nada de mágoa, aonde Deus pode fazer sua casa essa morada. Sua casa essa morada. Yeah. Família resistente, long, com Jesus por longe. No reino dos céus, pra você poder alcançar a salvação, você tem que lutar. Tem que nascer espiritualmente de novo, ser humilde e não rancoroso, ter orgulho e maldade. Não vai alcançar o reino dos céus de verdade, aonde que tem paz e alegria. No reino dos céus não existe intriga, só amor e harmonia. Que vários querem buscar, mas pra ter você tem que lutar. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Amém, louvor, agora a sabedoria é ação de graça. A honra, o poder, a força ao nosso Deus para todo sempre. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabe. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. No seu templo, aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, a calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e apacentará e lhe servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas.